Chato Quebec, cruzamento no 7 até a parte 5, frequência livre estacionar, bem-vindo e boa noite. Com da 74, tem 84 a bordo, Campinas é alternativa, melhor, Galeão alternativa com 6 horas e 35 minutos. 074, táxi Índia, até o ponto de espera, dando 0,18.95 no ponto de espera com a torre, ajuste 1021. 021 agora, 2,95 ponto de espera. Muito grato, Moraes, com 074. Salvador, boa noite, 0074, próximo ao ponto número 10, pronto. A linha decola da 10, vento 3605, Centro Recife, 125, decimal 45. Boa noite, bom voo. 3545, grato. Solo total 9908 para push e acionar. Total autorizado, push e acionar para a direção do táxi. Autorizado, chamar para o táxi total. O 074, decolando ao 07, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, bom 074, boa noite. Doutor, boa noite, bom 074, decola da EL, na sua escuta. Boa noite, contato radar só 360, saída da EL, bom 074. 360 da EL, 074. Mike Golf, formando o término do revólver aqui na remota 12 do Parque de São Paulo. Ciente, ciente, término revólver, graças pela colaboração, boa noite. Graças a Deus. Zero, boa noite, assim, a identificação dessa 2000 pés, vigilância e a chegada amarela. 2000 pés, provado táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1 no 8.95, ajuste 1021 no morro. Índia, ponto de espera da 10, reportará 118 no total. Gol no 074, centro, no 25, décima 1, no bom gol. 251, no grato, Morante, gol 074. Total 9908. A linha decola da 10, vento 020 graus com 3 nós. Alinhado e decolar autorizado, total 9908. 08, decolado ao Zuno 6, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho. Controle, boa noite, total 9908, na saída da EL. Possibilidade de voar direto, Leda? 9908, boa noite, contato radar, igual 320, após 2 mil pés, autorizado direto, Leda. Após 2 mil pés, direto, Leda. Lembra aquela restrição de 130? Restrição de 130 é válida somente para a pista 28. O total 9908 pode ser em restrição, a única aeronave na saída no momento. Ciente, o total 9908, curvando à direita nesse momento, está livre ascensão ao 320, voando direto, Leda, total. Livre restrição de altitude em SAP, autorizada final e LFC, a porta estabilizada. O ajuste Salvador permanece no IG. 3600. Completa o sinal agora, chama a Torre Salvador 118.612. Chame Recife, 125.10, alternando 133.25. Recife, 125.10, alterno 3325. Controle Salvador, tá 3600 sem contato. A Torre Salvador. Confirme. Sem contato com a Torre Salvador, tá 3600, na frequência 1186. 118.95, tá 3600. Confirme. 118.95. Controle, boa noite, né, 6212. CNR 6212, oceano identificação, desce 2000 pés, via chegada à malha. Chega para 2000, chegada à malha, tudo tipo de tapa, filho. Negativo, mantém o perfil da chegada do CNR 6212. Mantém. Solo 28, livra direita, solo 121, decimal 9. Bem, 600, bem-vindo, para siga Alfa Juliette, por favor. Alfa Juliette, Tá 3152, boa noite, senhor, identificação dessa 3000 pés via chegada à área, ajuste 1020. Dessa 3000, 1020, 0020, Juliana Mari. Centralia solicitada de atenção de velocidade, DC2509, atenção da velocidade de agora. Qual velocidade você pretende acelerar? Está 3152? Seria DC340, mas agora pode ser 280 nós. 280 dá para levar, tem tráfego à sua frente 12 horas e 15 milhas, passando 150 para 2 mil pés, um avanço 318 da Oceané. Vou acelerar até interceptar, não vou brincar. 119. Coordenado com você, estou cortando a velocidade da avenida, mas está de volta a banda. Controle, libera a velocidade, Oceaner 6212. Livre velocidade, o Oceaner 6212, cumprindo o perfil lateral da chegada. Perfil vertical, vai cumprir, está liberado o contato com a 6212.